Olá, maninhos e maninhas, aqui é a Sally, diretamente do Pará! E aqui da terra do pão de queijo, é a Annelisa. Olha aí! Oi, aqui é a Jessi, diretamente da casa de palha. Empolgante! Oh, como assim? Vai ter que explicar depois. E esse é o Dose de Chocolate. Errou! Falei só. Ah, eu errei. Vamos lá de novo. Chocolate, chocolate, chocolate. Começa agora Dose de Chocolate, porque na TPM nada é mais irresistível. Não adianta vir com guaraná pra mim, é chocolate o que eu quero beber. Bem, estamos aqui hoje com um programa muito maravilhoso, mais uma vez um programa onde os reclames da Pamela é o Dose de Chocolate todo. E hoje eu tô aqui com duas pessoas especiais e que eu admiro pra caceta. Bem louco! Que fizeram o meu dia feliz quando lançaram outro podcast aí que vocês vão ficar sabendo. Mas antes disso, eu quero saber quem são vocês. Vocês vão fazer uma pequena apresentaçãozinha de vocês e do que vocês fazem rotineiramente e do que vocês gostam. Então, Ana, comece aí. Eu sou a Annelisa. Eu e a Jess, nós somos garotas de programa. Eu entendi a referência. Já tá assim, não, não, marcado na Jess. A Jess. Então, nós somos analistas e desenvolvedores de sistemas, né? Trabalho aqui em Belo Horizonte mesmo, também, né, na área. Eu sou podcaster, sou mãe de um menino lindo. E assim, eu gosto de fazer. Ah, uma delas que eu descobri muito assim esse ano foi fazer podcast. E gostei tanto. E eu convidei a Jessica para a gente fazer um podcast, nós duas. Depois ela fala mais a respeito. O que mais que eu gosto de fazer? Ah, eu gosto de ficar em casa, oi, gosto de Deus. Filme, gosto de série, gosto de desenho, gosto de música, gosto de rock. Gosto de tudo. Uma pessoa eclética. Né? Gosto de tudo. É. Tocou funk e ela tá até o chão. Oi? Hã? Tocou funk e ela tá descendo até o chão. Nossa, não. Vamos chegar nesse ponto, né? Ai, e você, olha, Jess? Dependendo do nível de álcool. Pois é, né? Deixa baixo. Não precisa muito. Então, eu sou a Jess, ou a Jéssica. Depende, pode me chamar pelos dois nomes, eu aceito. Eu sou de Palhoça, Casa de Palha. Que é uma cidade próxima de Florianópolis, fica a 20 quilômetros. Trabalho em Florianópolis. Então tem que cruzar a ponte todos os dias, aquele trânsito maravilhoso. Sou desenvolvedora e analista, e no momento gerente de TI. Você é o bicho mesmo, hein, doido? Contraditório, mas, né? Faz tudo. Tipo assim, eles arrumam um nome bonito pra gente falar que a gente é severino, que a gente faz tudo. E aí, resolvo o problema todos os dias, mas gosto muito da minha profissão. Que eu gosto de fazer além de programar? Eu gosto muito de ler, mas ultimamente eu tenho visto mais série do que lido, então, sou uma vergonha. Não, e a pessoa também adora ficar também no Twitter, gente, pode conversar com ela no Twitter, que ela conversa. Rede, gente. Já viciei a Ana, e já. Agora podcaster também, né? E já fiz legenda de série. Olha só. É isso, eu gosto de viajar. E é isso. Ai, delícia, eu tô numa inveja. Ah, é muito bom, né? Bom, E aí não eu desprezo um fã. Meu Deus. Malandramente. Nesse momento está tocando Malandramente. A Jess inocente. Amiga, me dá uma vodka. Meu Deus. Começa não, hoje não. Mata de vergonha, não. Aqui é a dose de chocolate com um pouquinho de uísque, né? Cara, chocolate com vodka. Com licor. Gente, não, falou em cachaça, né? A Ana, mineira. Cachaça com queijo é com ela mesma. Nossa, demais da conta, demorou. Ah, esses estereótipos maravilhosos. Oh, e eu adoro esses estereótipos. Quando eu participo de algum cast, quando até mesmo lá no nosso grupo lá dos comentadores lá, que às vezes rola alguma coisa, eu não tenho problema nenhum com isso. Se vê por aí, nós. E aí eu queria que vocês falassem um pouquinho pra quem tá escutando, como é que vocês conheceram o Podocera. Isso é uma parada que eu gosto de perguntar pra todo mundo, sabe? Porque a forma que eu conheci foi muito engraçada. Quando e como eu conheci foi muito engraçada. É mesmo? E aí eu quero saber de vocês. Eu conheci em 2009 ou 2010 com uns colegas de um curso de inglês que eu fazia. E aí eles ouviam o Nerdcast. E aí eu conheci assim, eles me indicaram o do especial do Dia dos Namorados. Aí depois eu comecei a ouvir o Rapadura, depois comecei a ouvir o MRG, aí depois eu conheci alguns sites que indicavam podcast, aí eu conheci os comentadores, daí abriu a porta para as drogas, né? Já eu conheci... meu marido conheceu a mídia com os colegas de serviço, trouxe para mim mais ou menos em 2011, foi quando a gente mudou para Belo Horizonte. Isso. E aí eu conheci foi o Escriba Café e um falido Guanacast. Aí depois eu fui pro Nerdcast também. Aí eu já ouvi assim, variado. Já Ana ouvi é muito curta, né? Ana é muito curta, né? Nossa, chique, bem. Eu tinha entendido outra coisa. Pois é, eu também entendi outra coisa, mas tá bom. Primeiro. Não sei. Algo que rima com culta. É. Começa. Mas aí eu fui, entrei no Telegram, entrei no grupo do Escriba Café. E aí eu fui conhecer mais podcasters ainda, e aí eu fui ouvir assiduamente, eu ouvi um ou outros comentadores, mas eu não ouvia com frequência. Aí como eu conheci os próprios podcasts, eu comecei a ouvir, e como diz a Jess, abrimos as portas aí para as drogas aí. Inferno. É, do inferno. Inferno, gente, no bom sentido. Não. Porque hoje a gente tem feed pra caramba pra ouvir, a gente não dá conta de ouvir tudo que a gente quer ouvir, tudo que a gente gosta. É triste, e tudo, né? Que a gente vê aí de novo também. Ai, ai, eu queria receber só pra ouvir podcast, minha vida seria feliz. Nossa, não fala não que a minha vida também seria muito feliz. Ainda mais vocês, né, que tem comentadores e tal, seria foda pra vocês isso daí. Nossa, aí ó, boa ideia, quem estiver ouvindo a gente, se quiser patrocinar eu, a Jess, lá o pessoal lá dos comentadores, fiquem à vontade, olha aí. Pra ouvir. E dar as nossas opiniões, só que vocês vão ter que ouvir as nossas opiniões, a gente fica com elas pra gente, né, Jess? Olha aí, muitas vezes. Ao invés de vocês irem atrás de podcast, né, vocês pagam os comentadores e eles vão atrás desses podcasts pra vocês. Olha só, basta só escutar os comentadores. A gente só tem indicações boas, né, Ana? Sempre, sempre. A gente tem as nossas fases meio... as nossas coisas meio particulares, meio galhofa, mas a gente adora. A gente gosta de tudo, apesar de... nos comentadores a gente preferia uma seguir mais uma linha mais puta. Tranquila. É. Vamos dizer assim. Mas a gente ouve muita coisa de humor, se alguém fica pensando assim, nossa, mas os comentadores só colocam coisa culta, só isso e tal. Vamos ver no próximo episódio que tá pra sair aí, né, Jess? Como é que vai ser? Aquilo lá tava no modo culto. Meu Deus. Não, tava no modo zoeira, tava no modo zoeira, daí eu tava no modo zoeira. Modo putela. É, aguarde. Vinde os comentadores 50, que vocês vão ver o que, que é. Olha aí. Quando lançar. Se já tiver lançado, vai ter link no post, claro. Depois desse papo bacana, de saber como é que vocês chegaram na Podosfera, tanto como consumidora, como produtora, né? Eu quero saber de vocês sobre o Pode Programar. Como que surgiu a ideia dele? Quando que vocês tiveram aquele estralo, sim, eu estralei. E aí vocês falaram, não, precisamos fazer isso. Então. Vou falar, né, Jess? Vou falar porque eu comecei com a ideia. A Ana é a mãe do Pode Programar e eu sou a tia louca. Ela é a tia louca, é a que dá bala, que dá refrigerante, ela é. E, aliás, explique aí pra gente mais ou menos o que é o Pode Programar. É o seguinte, eu vou começar e a Jessi fala porque o que, que é o Pode Programar, porque ela deu assim, ela colocou aquela cerejinha em cima do sorvete, sabe? Ela foi um espetáculo nisso. Mas eu e o Drix, o Carlos Adriano dos comentadores, a gente começou a fazer um brainstorm, começamos, como o pessoal aí do norte fala, uns toró de miolo. A gente começou a conversar de ter alguma ideia de fazer algum podcast, porque a gente queria passar alguma ideia nova para o Miro, para colocar lá no Mundo Podcast, e ficamos pensando. Aí o Drix criou um grupo, chamou o Miro, e depois chamou a LX para esse grupo, para a gente conversar sobre. Só que aí o LX deu uma sacada assim, excelente. Ele falou assim, poxa, Ana, você é desenvolvedora de sistemas, tá lá nos comentadores. A Jess é desenvolvedora de sistemas também, tá lá nos comentadores. Vocês duas, podcast, estão no mesmo grupo. Tem um diferencial que são mulheres mexendo com isso, que é um pouco mais diferente isso. Sim, sim. Por que, que vocês não fazem um programa, faz um cast voltado para isso? Putz, que ideia, assim, entre aspas, idiota. Por que eu não pensei nisso mesmo, chamar ela e tal, pra fazer isso? Mas aí a Ana estava com medo de dar briga, né? Sim, bastidores do Pode Programar. Não é do Pode Programar, é dos comentadores. Eu tinha um pouco de receio dela. Da Jess, sabe? Aí eu ficava muito assim, com o pé atrás, com ela, assim, com receio de chegar e conversar. E aí eu falei com o Drix, falei com a LX, falei assim, poxa, então, conversar com a Jessica e tal, será que ela vai brigar? O que, que será que ela vai fazer e tal? Quase que eles me mandaram tomar aquele lugar, falei assim, seja homem, vai lá, conversa com ela. Então meio que vocês assim ainda não tinham meio que essa intimidade que vocês têm hoje com o programa, né? Não. A gente pode conhecer. É porque essa ideia que a gente teve, eu e o Drix tivemos, foi justo depois do primeiro episódio que eu participei dos comentadores. Então assim, eu só tive aquele contato com a Jéssica. Ah, sim. É daí aí. A minha parte na ideia foi o nome. A Ana chegou, vamos fazer o podcast? Vamos. Já chegou assim, dada, logo de cara. Vamos sim. O Miro chegou pra mim, vamos fazer os comentadores? Eu, vamos. A Ana chegou, vamos fazer o Pode Programar? Eu, vamos. Vamos nos jogar na ponte? Vamos. E bom, vamos. Vamos comer bosta? Vamos, tô indo. Mas aí, aqui. Vamos. Não. Mas aí a Jess deu a ideia do Pode Programar, mas o Miro não gostou do nome, porque tinha Pode, e ele não estava querendo um nome que fosse com Pode ou que fosse com Cast. É, ele não queria nem Cast nem Pode. Pois eu achei o Pode muito, muito sensacional, porque, tipo, se fosse, por exemplo, Programar Cast e tal, já tá meio manjado o Cast. Eu não acho manjado quando o podcast surgiu há 3 anos atrás, tipo o ACC, alguma coisa Cast. Ele surgiu nessa época do Cast, não sei o que lá, Cast, fulano Cast. Ele surgiu, essa ideia, alguma coisa Cast, é porque os podcasts sempre eram alguma coisa e Cast. E aí o Febrinho falou, não, vamos fazer essa brincadeirinha. E aí ele fez. Hoje em dia, igual o próprio Dose de Chocolate, O TPM Cast foi também meio... A ideia dele foi nessa época ainda do não sei o que lá, cast. Já o Doze de Chocolate eu falei, não, já chega de cast. Já chega de drops, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Como vai ser? E aí pensei e cheguei nesse nome, Doze de Chocolate, que eu acho que ficou demais. E aí eu vi, pode programar. Eu, putz, ficou muito bom. Pode programar, você pode associar então, mas... a muitas coisas, não só ao podcast, mas também ao você poder programar, sabe? Que eu acho que é isso que vocês querem trazer também, né? Você é o bichão mesmo, hein, doido? Merece uma salva de palmas, Jess. Merece. Isso foi o que eu... Isso foi o que eu vi de cara, assim, sabe? Pode programar. Você pode programar, cara. Putz. Nossa. Genial. A gente... Delícia quando a gente não precisa explicar o negócio. Não é? Explica isso. Precisa explicar de novo? Não. Pois é. Na hora que o Miro entendeu isso que a Jess tinha falado, a cabeça dele explodiu. Nossa, como é que eu não pensei nisso antes, como é que não sei o que e tal, não, ficou legal, ficou massa, aí pronto, aí desembolamos fazer o roteiro, a logo, aí a gente convidou a Thaís, a Brat, pra fazer a vinheta e tal, e aí o treco desembolou. Bom, e a gente quer saber também o que, que vocês querem mostrar com esse podcast maravilhoso. E como você mesmo já entendeu a ideia do nome, basicamente é isso que a gente quer. A gente quer falar que assim, qualquer um pode programar e a gente frisa mais as mulheres porque a gente percebe que as mulheres têm um certo receio da área. Mas a gente quer que todos, homens, mulheres, crianças, jovens, adultos, idosos, tudo entra na onda. Empolgante. É até bom, né? Porque é uma forma de... Às vezes a gente se vê muito sozinho, né? Tipo, na nossa profissão. Eu também eu tenho uma profissão meio assim, né? Que o pessoal olha assim... Pô, mas tu não é mulher? Né? Que eu tenho técnico em eletromecânica e sou meio que eletricista, né? Olha só! E aí o pessoal... Tem mulheres nisso! Chocada! Faço fio terra, gente! Ai, que legal! Olha que ai, legal, que nós somos garotas de programa ai, e você faz fio terra! Exato! Ai, que susto! Ai, que susto! E aí a gente se vê muito sozinho e precisa, né, às vezes ver outras pessoas que estão nessa área. Eu acho bacana também vocês com esse programa, é que outras meninas que escutam podcast, que sabem sim que existem pessoas, outras mulheres que mexem com programação, elas precisam dessa força maior, sabe, de ter... Uma coisa é você ter um programa, por exemplo, Nerdcast, que fala sobre programação e tem uma participação feminina. Outra coisa é você ter um podcast feminino sobre programação, né? Isso tem um peso feito por mulheres. Feito por mulheres, né? E nós temos uma super contribuição masculina, mas a alma é feminina. A alma podcast é feminina. E é lindo. Eu, sinceramente, eu não manjo muito de programação na parte de desenvolvimento, né? Tem uma partezinha de programação de automação na minha vida, mas nada tão foda igual vocês fazem. Então eu curto muito. Não é foda nada. É facinho. São seus olhos. São seus olhos. E Jessie, ela mexe com linguagem assembly, ó. Então, tô percebendo. Então... Eu acho que as mais legais do nosso podcast, como a Ana falou, é o retorno, né? O feedback que a gente recebe de muita menina que fica assim, super animada e fica feliz em se ver representada. Sim. E assim, eu já falo pra Ana que às vezes eu faço participação, eu dou uma palestra na turma do meu amigo, que ele é professor. E as meninas sempre ficam muito loucas quando eu vou lá fazer a palestra, porque elas se sentem representadas, né? E normalmente elas vão falar... duas, três na turma, aí chega alguém lá que vai falar sobre o assunto e é mulher. Aí elas ficam muito felizes. Ah, muito bom, muito bom. Isso é foda demais. Eu tô até arrepiada aqui, mano. Eu sou muito... Ai. Eu gosto dessas coisas. Eu gosto de ver mulheres, assim, mostrando que... Sabe, a gente tá aqui e ninguém vai tirar a gente daqui, não. Porque a gente conquistou isso. É. A gente vai... tudo, é muita vontade, né? E isso é pra qualquer um. Talvez sim, pra gente... Mas enfim, é que a gente tem que estudar mais e se esforçar mais pra ser reconhecida do que os homens. Sim. Mas sim, trabalho é pra todo mundo, né? É, igual eu escutei, eu tava assistindo, acho que, algum programa de esporte aí, porque eu sou o maior fanboy de esporte, qualquer esporte. E aí eles estavam falando sobre as Olimpíadas e Paralimpíadas, né? A respeito dessa parada da participação feminina e tal. E aí uma mulher falou uma coisa que eu concordo com ela meio em partes, porque ela generalizou, né? Então, não generalizando, né? Mas o que ela falou foi que o homem, ele nasce com essa força, né? Essa força psíquica, essa força física para fazer essas coisas. A mulher, ela precisa buscar essa força para conseguir fazer o mesmo que o homem já faz naturalmente. E eu achei isso muito foda. Claro que a gente tem várias e várias exceções, mas é uma parada que, se a gente for olhar, realmente é. Infelizmente, o nosso mundo, ele tá aí, ele beneficia ainda muito fortemente o homem. A gente, eu já falei até no cast de mudanças, a gente conseguiu chegar na igualdade de direitos, né? O que falta agora é a equidade, é igualar tudo isso de fato, não é só... Não acho que a gente chegou assim ainda de igualdade de direitos, não, sabe? Mas a gente já, uhum, já avançou demais. Não, é que eu tô falando que assim, na teoria, sim, é igual. Exatamente, na teoria. É igual, é igual. A Grok explicou isso muito bem, ela falou, é como se... A igualdade de direitos femininos fosse a gente conseguir ali no papel bonitinho e tal, como se fosse a lei. Agora falta aplicar essa lei, sabe? É, agora falta cobrar. Isso, boa. E aí eu já quero saber de vocês, como é que foi a recepção da podosfera, se vocês tiveram críticas negativas, machistas, preconceituosas, se foi tudo lindo, maravilhoso, pelo menos no, aos olhos de vocês. O primeiro episódio foi o que a gente teve maior retorno. Uhum. Eu saí convidando, pedindo meus amigos tudo para ouvir. Muito, muito retorno de homem. Mais retorno de homem até do que de mulher no primeiro episódio. E assim, mesmo assim, eles estavam super animados. Adoraram a ideia de mulher falar de programação. Uhum. Foi, assim, não teve... É que, assim, todos eles trataram a gente muito bem, assim, sabe? Eu acho que teve só um, assim, que foi mais crítico, assim, mas nada agressivo, nem nada preconceituoso, uhum, assim, nada, assim. Foi até engraçado as meninas se soltando nos comentários e meio que dizendo que, realmente, assim, tem algumas coisas que as mulheres são beneficiadas nessa área, sabe? Aham. Uhum. E as meninas não iriam falar, falaram. Uhum. Então, alguns caras falaram também que acabam que facilitam as informações para mulheres pelo fato de ser mulher também. Sim, sim. Mas nos outros episódios a gente está percebendo que está tendo uma liberdade maior de nos procurar e conversar. Inclusive eu conversei com uma no chat do Facebook. Ela estava perguntando sobre mercado, sobre qual linguagem aprender, que ela já estava com X idade, se ela não estava velha demais para aprender programação. Assim, foi muito bacana eu conversar isso com ela e explicar para ela. Foi assim, nunca é tarde para aprender, não. Por favor. Muito foda esse programa aqui. Ele vai se tornar, acho que, um dos meus prediletos. Não só por ser esse tema tão feminista, né, que... É a participação feminina na podosfera, esse programa maravilhoso, totalmente inclusivo. Vocês são maravilhosos. Gostei desse papo aqui que a gente teve. Eu tô arrepiando aqui. Arrepiando. Eu agradeço de coração. A gente tá aqui 11 e pouco da noite, a Ana com o filho, a Jessie com um monte de coisa pra fazer, que vocês viram que ela é a mulher de mil e uma atividades pra fazer. Ela já melhorou muito, porque agora ela já acabou a maratona dela de Game of Thrones. Ah, ela deu um pouquinho mais de tempo. Uma horinha a mais por dia, né? Eu falava assim, uma não várias. Porque quando eu falava com você assim, calma, que eu vou marcar com a Jess, calma, é que ela tava fazendo uma maratona. Quando ela falou assim, agora eu tô liberada, eu pronto, agora. Agora é só falar com ela, igual eu falei. O que, que eu falei com você, Jess, ontem? Ela falou, então, se prepara que amanhã eu vou te usar. Ai, eu assim, que delícia! Agora é assim. Nem falou pra que era, né? Então... Não, eu... Não, ela já sabia. Ela sabia já. Ah, tá. Eu pensei que ela falou, ó, não quero saber, vai aparecer em tal horário, em tal lugar, e é nóis. Ah, eu sou assim. Mas ela assim, também é assim. A senhora fala, pô. Ah, perfeito. Então... Ela sabe que eu não vou jogar ela no buraco. Então, muito obrigada, meninas, de verdade. Eu gostei demais de te conhecer, Jess. A Ana eu já conheço, sou suspeita pra falar da Ana, porque eu gosto demais dela. E... Para. Pra finalizar esse programa de forma maravilhosa, façam o seu jabá como vocês quiserem. Esse espaço é de vocês agora. Dancem até o chão, funk. Não! Bebam cachaça até o talo. Façam o que quiserem. Pode. É firinha de kiwi. A gente faz. Durante o cast, a gente faz umas coisas meio beatbox, sabe? Ai, isso faz tempo que eu não vou balada. Eu vou começar falando de um podcast, a Jess fala de outro. Eu vou falar do que eu sou, porque a Jess fala que eu sou a mãe. Nós estamos lá no mundo podcast com o Pode Programar. Para você acessar lá, você vai em www.mundopodcast.com.br/podeprogramar. O Pod é com D mudo. Você vai encontrar a gente por Pode Programar nas redes sociais. A gente conversa com todo mundo, a gente interage com todo mundo, a gente tenta, óbvio que todo mundo tem muita coisa para fazer, não dá para ser exatamente no horário, mas a gente ama de coração os feedbacks, então vai lá, comenta, vai lá, conversa com a gente, que a gente vai adorar responder você. E a Jess vai falar de um outro lugar que a gente também tá. A gente também, estamos no Os Comentadores, que é um podcast mais antigo, que agora vai sair o especial 50, então ouçam, que vai estar muito legal. E eu tô lá já há um ano, a Ana tá há pouco tempo, alguns meses. Estagiária. Legal, que a gente indica podcasts, a gente critica podcasts, falamos mal, falamos bem, indicamos, dizemos aqueles que a gente ama, falamos aqueles que a gente odeia. E é isso aí. Que a gente não fala que a gente odeia. E a gente não fala, verdade. A gente só fala que a gente só fala. Que não é tão diferente, né? A gente só muda a palavra. No fundo, a gente se ouve. Também no mundopodcast.com/oscomentadores. Tudo junto. Isso. Também acha nas redes sociais também. Só que a gente, como a gente participa, a gente não responde muito por lá. A gente vai lá, que você vai achar. Com certeza, a gente não pode programar. Os comentadores tem sempre uma treta rolando nos comentários, então recomendo. Recomendamos que todo mundo vai lá tretar lá, que a gente adora tretar então, lá todo mundo. Esse foi mais um Dose de Chocolate com essas duas pessoas maravilhosas. Se vocês escutarem nos comentadores elas falando mal de algum podcast que vocês amam, vão lá e tretem no Mundo Podcast. E ouçam o Pode Programar, porque tem uma proposta maravilhosa, super inclusiva. E porque as meninas sabem falar do assunto mesmo, elas sabem programar mesmo. Então ouçam lá e fica a indicação dessa dose. Apesar de quem que... quiser falar de Game of Thrones, pode me seguir no Twitter, tá? É Jess exatamente. Se alguém quiser falar de Game of Thrones, vai lá, segue ela. Agora, se quiser conversar comigo sobre isso, não esquece. Mas se quiser conversar de maternidade, que eu tô bem, maternidade, pode conversar comigo. Nope. Pode conversar sobre podcast, os podcasts que eu tô lá também conversando, tô interagindo. Não, gente, eu juro que eu tentei ouvir, mas não dá, eu não consigo ouvir. Não, é perfil. Eu vou. Nossa, te chamou de velha. Não, na cara. Eu canto porque o instante existe e a minha vida está completa. Não sou alegre nem sou triste. Sou poeta, irmão das coisas fugidas. Não sinto gozo nem tormento. Atravesso noites e dias no vento. Se desmorono, se edifico, se permaneço ou me desfaço, não sei, não sei, não sei se fico ou passo. Sei que canto, e a canção é tudo. Tem sangue eterno, a asa ritmada, e um dia sei que estarei mudo, mas nada.